a minha primeira palavra era para eles, para todos os alunos, e dar os parabéns a todas as famílias, em especial aos nossos alunos, que no, na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso 2020, este ano, entraram no ensino universitário. Um orgulho imenso, uma palavra de muitos, muitos parabéns para todas as famílias, para todos os alunos, e que esta nova fase da vida seja, de facto, repleta de sucesso e que vá ao encontro das expectativas, porque muitos dos alunos vão com uma expectativa enorme relativamente a esta entrada no ensino superior. Olha, de facto, estou também muito satisfeito. E o agrupamento, mais uma vez, está a dar parabéns pelo bom trabalho evidenciado nestes anos. Nós tínhamos 85 alunos, entraram 74 nesta primeira fase. Ou seja, o que dá uma média de 87%. Nós, no ano passado, no total, no final das três fases, ainda vai haver uma segunda fase e depois ainda há uma terceira fase, com um número muito residual, nós atingimos os 90% e muitos. Ora, por este caminho nós também vamos outra vez atingir esse patamar. Portanto, nesta primeira fase temos uma média e uma taxa de 87% de alunos, só 11 é que não obtiveram colocação nesta primeira fase do Concurso Nacional de Acesso. O que eu perspectivo que destes 11 possam entrar, se não todos, mas quase todos, numa segunda e numa terceira fase.